é a banda Atitude Feminina. Eles merecem, eles merecem. Patrocinador. rosa e um monte de flor. Cada um numa alça, é hora da despedida. E todos se abraçando, presenciando a descida. No caixão a copa. E uma tristeza profunda de ter perdido. Chegaram um companheiro de rua. Mas é assim, a vida passa como chuva de verão. E fica sempre um vazio, um aperto no coração. Falta um estrofe na canção, faltam palavras no poema. Mais de mil me ouvindo, mas falta a sua presença. Como piada sem graça, é como um rap sem rima. É como se eu não tivesse mais atitude feminina. A vida ensina e você tira sua conclusão. E eu te pergunto de que vale o crime, irmão. Mas eu me separei fisicamente, porque elas estão aqui, ó, no meu coração.